quando você fica apertado e a privada está toda imunda. O cocô bate na água e a água bate na bunda. Então fico todo injuriado e escrevo com sangue essas palavras: Paraíba, retardado, ô viado, puxa a descarga. Então me levanto aliviado, sou uma pluma pairando no espaço, sem memória, sem passado, sem história, sem saudade. Oh. Quando você fica apertado e a privada está toda imunda, o cocô bate na água e a água bate na bunda. Então fico todo injuriado e escrevo com sangue essas palavras: Paraíba, retardado, ô viado, puxa a descarga. Então me levanto aliviado, sou uma pluma pairando no espaço, sem memória, sem passado, sem história, sem saudade. Oh. Sem memória, sem passado, sem história.